fica na veia. Estamos matando uns aos outros, aqui dentro é coisa de louco. Estamos cansados do tormento, sem sair de escola veneno, agonia e sufoco. Sociedade quer o seu oco. Estamos cansados de cadeia, é o mal que fica na veia. Estamos matando uns aos outros, aqui dentro é coisa de louco. Estamos cansados do tormento, sem sair de escola veneno, agonia e sufoco. Sociedade quer o seu oco. Mano, cadeia é foda, não queira vir pra cá. É um caminho pro inferno, difícil se libertar. Dia e noite se vão, anos e anos também. E os processos aumentam e a liberdade não vem. Porque aqui também consta o comportamento. Difícil é suportar esse grande tormento. Mas que porra, doutor, também somos humanos. Dê uma chance, porém, diminua os anos. Pois aqui dentro é pior, só vindo aqui pra crer. Estuprador vira mulher, filho chora, mãe não vê. Fazem tantas ciladas do outro lado da muralha. Refina o pó, maconha empedrada. Isso aqui é o de menos, é pouco pro veneno. Dá um rolê no pátio então, no pavilhão. Andar com os camaradas, mas nunca confiar. Pois não tem hora marcada pra Lucifer atentar. Dentro de quatro paredes, horas de tentação. Aqui o mano se mata, não aguentou a pressão. Grita o carcereiro, única solução. Agentes de plantão, querem saber como foi que tudo começou. Horas de explicação, todos naquela então. Assina nota de culpa, ninguém quer isso não. Eles não acreditaram que o mano se matou. Desconfiaram de nós, dizem que somos terror. Disseram que demos corda pra eles se enforcar. Que a pilha nas ideias faz nego se suicidar. Mas nós não temos culpa por ele ser mente fraca. A boca fala o que quer e quem escuta se abala. Não se assuste, doutor, cadeia rola essas coisas. Desde que estou aqui, uns 15 foram à forca. De alguns me recordo. Exemplo, mano, Ricardo, ele me disse que aqui seu fim estava traçado. Pega a pano, emenda a marra nos comungós. Deu nó em volta do pescoço e me disse só: só vou deixar o no mundo, a minha filha nasceu. Não faça nada por mim, sistema pra mim morreu. Eu só te peço um favor, console a minha mãe. Fale pra ela, tudo bem, menos despesa pros pães. E para minha filha, fale que estou no céu. Eu sei que vou pro inferno, pois esse é o meu troféu. Matei, roubei e na cadeia sou um a mais. Um controlado, manipulado por Satanás. Só peço a Deus, não quero sentir muita agonia. Quero morrer em piscar de olho, porra que merda que fria. Deus proteja a minha filha, principalmente a minha mãe, que vai ralar por mim pra sustentar minha filha. Pois só o Senhor é Deus, justo de coração. Toque nos meus irmãos, quero que se distanciem da vida bandida. Mostre pra eles que cadeia é uma grande ferida. Ei mano Chico, amigo, não se esqueça, fala aí que o Deus te abençoe e te guarde do inimigo. Eu vou finalizar, isso é foda, eu sei, mas Deus verá esse fim. Falou, eu me suicidei. Aí, curtiu aí? Ele era sangue bom, um gente fina pra mim. Eu me recordo na cela, a gente trocando ideia. Conversamos em vão, para o tempo passar. Com oito homens na cela, fuma bagulho da pedra. Olhando quatro paredes, fica calado, não dá. Aí, ei, mano, você que está no mundão, te aconselho não vir pro tabernáculo do cão. Aí pode ser ruim, pra mim é bem melhor. Prefiro estar aí fora, que 10 vezes pior. Um salve pros meus manos, dessa vamos sair. E aconselhar quem está solto, não sonhar com aqui, aqui. Estamos cansados de cadeia, é um mal que fica na veia. Estamos matando uns aos outros, aqui dentro é coisa de louco. Estamos cansados do tormento, sem sair de escola veneno, agonia e sufoco. Sociedade quer o seu oco. Estamos cansados de cadeia, é um mal que fica na veia. Estamos matando uns aos outros, aqui dentro é coisa de louco. Estamos cansados do tormento, sem sair de escola veneno, agonia e sufoco. Sociedade quer o seu oco. Senhor, Vossa Excelência, bom dia. Eu sou presidiário Cicero Lopes do Santo. E estou no artigo 351. Facilitei fuga de preso, agora eu sou mais um. Polícia me prendeu, me espancou, não bateu. Sabe como é, excelência, que eu fiquei com dó da triste insolência que rola nas cadeias do nosso país. Vossa excelência tenha dó, sou um infeliz. O que é isso, senhor? O que eu fiz foi tão simples. Não precisava afundar a caneta dessa maneira. Pesa a condenação com marteladas na mesa. O réu considerado culpado do crime então. Pena mínima 6 anos, fechada a prisão. Descer pra Salvador, pro Lemur de Brito. Sou capa preta e não vou dar nenhum vacilo. Se der uma asa à cobra, ela quer voar. Prefiro cortar quanto é tempo antes de me picar. Pois pela cara dele, ele não é brincadeira. Tem cara de homem mau, quem curte as fauleiras. A quem me dera, doutor, as aparências engana e tu me condenou. Pois é de trama e me fama, fama não julga nada. Escuta, vou assumir que a minha ira é tão grande que eu nunca pude possuir um carro zero, uma casa, uma família, enfim. Que porra, seu doutor, porque atrasas a mim. Estou começando, tenho apenas 19 anos. O senhor não condena quem deixa o povo de rango. Sociedade, sociedade, bem arrumados. BMW, Ferrari, paletó engravatados. Que pesa-se a pena em quem inventou essa tal de propina. Go, go, go, go, dodô. E o aumento do salário apenas 7%, nos matando de fome, nos deixando tormento. Eu não sou como ele, ou tem medo de falar que ele é Robin Hood pra si e não nos dá. Robin Hood roubava do rico pra dar para o pobre. Esse elemento a cada dia que passa nos fode. Quem sou eu, não sou nada, me puseram a falar. Não adianta falar, eles não vão escutar. Vossa Excelência, era isso que eu queria dizer. Mas Deus, primeiramente, desejo pra você. Pode mandar os policiais me passar as algemas e me jogar na cela. Eu vou cumprir minha pena quando eu sair daqui. A gente se comunica, pois vou virar ladrão. Eu vou entrar na política. Eu vou entrar na política. Estamos cansados de cadeia. É um mal que fica na veia. Estamos matando uns aos outros. Aqui dentro é coisa de louco. Estamos cansados do tormento. Sem sair de escola veneno. Agonias e sufoco. Sociedade quer o seu oco. Estamos cansados de cadeia. É um mal que fica na veia. Estamos matando uns aos outros. Aqui dentro é coisa de louco. Estamos cansados do tormento. Sem sair de escola veneno. Agonia e sufoco. Sociedade quer o seu oco. Baseado em fatos reais. Cícero Lopes dos Santos, ex-presidiário, pode crer?